A partir de agora, a referência chegou! Vai começar o show! Em nome de Irmãos Assis! Inclusive, hoje é aniversário do meu patrão, Seu Irineu! E eu quero parabenizar esse cara que é meu parceiro, sempre deu moral pro Gordo e pro Dinho. Seu Irineu de Assis, parabéns pra você! Edilson Cidinho, meu patrão, Seu Carlos, meu patrão, Ademar Gonçalves, meu patrão, Neto MT. Vai começar o show! Em nome de Ricardo Estidores! Chute certo! R.A. Boutique! La Casa de Whisky! Vai começar o show, maninho! A referência! Chegou! Ativa o flash do celular! E agora? Aquela moral pro Gordo e pro Dinho! Vai começar o show, maninho! Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! A maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na via show! E aí, DJ Dinho Pressão? Tô na área! Hoje tem aula. Claro que tem! Atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Não basta que na hora! Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Perfeito. Vai começar o show! Perfeito. E aí, viajou! Aquela moral pro Gordo e pro Dinho, que tá na hora de botar nos dados! Instagram, WhatsApp, Facebook! Bora botar pra ferver a rede social, maninho! E a galera tava esperando e a gente chegou! Vai começar, vai começar! Vai começar, vai começar! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Galera do camarote, da direita, da esquerda. E vai começar o show. 5, 4, 3, 2, 1. Vai começar o bagulho doido, maninho. Japa Gravações. Olha o último brabo, tá no palco, ele falou, tô na casa. E quando os professores chegam assim, bora mostrar como é que é. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem é do Paysandu, bota a mãozinha direita pra cima. Quem é do Remo, põe a mãozinha esquerda. E agora, passa energia positiva. E conta comigo assim, ó. 5, 4, 3, 2, batidão. O Dini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Dini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Explode o bagulho, explode o bagulho. Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, joga e dá-lhe sal. Joga e dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. 3, 2, 1, para! Me separei, porra. Tô solteira, tô solteira agora. Tô solteira, tô solteira agora. DJ do baile, eu vou. Pega fogo, viajou! Você tá na tua piroca. Bora botar pra aquecer, maninho! O bate das maravilhas, canção pra valer. O camarote vai aquecer! Agora é hora de aquecer, tá? Faz, faz, faz aquecimento. Faz aquecimento que o bagulho tá doidão. Faz aquecimento que o bagulho tá doidão. E a galera vai tremendo e vai dançando. Vai tremendo, vai dançando e vai fazendo caqueado no gingado. Fora de dedinho que o bagulho tá doidão. E a galera vai tremendo, vai dançando. Treme que treme, que treme, treme. Vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Treme que treme, que treme, treme, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo, treme tudo. 3, 2, 1, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, bravo, porra. E aí, neguinho, o meu parceiro Anão tá na área, e o gordinho Mani Salva também tá aqui, ó. O meu parceiro empresário DB, o homem que comanda Brazuca, França e Portugal tá na área. E aí, bola GDK, você, dona Gisele. Toma de ladrão. Meu amigo Jabuti, explosão. Toma de ladrão, toma, toma de ladrão. Bora pra cima, maninho. Toma de ladrão, toma. Toma, toma, toma. Toma no caqueado. Caqueado, caqueado. Hoje é aniversário da nossa amiga Larissa. A primeira dama do meu amigo Léo Cadeirante. E aí, macaco, tá só uma festa aí, ó. Faz o caqueado, faz o caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. Daqui a pouco tem o concurso do funk. Toma caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caqueada de Ningodo, já chegaram o pingo. Agora meu gerente Marcelo, gerente italiano, gerente Murilo. É muito caqueado. Tá todo mundo aí, ó. É muito caqueado. E a Spike da internet. Bora, Pitbull. Pega essa cachorra. Bora, Pitbull. DJ Índio é o brabo, porra. Pega, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. Mas como é que é? Mas como é que é? Bagulho doido, ó! Joga, puxa, sal, sal. Bora botar pra cima, sim, maninho! O Rômulo do Depósito, Imperador, o Jacaré do Red. Esse é o DJ Paulinho. O Big Empresário, o Clima, o Gordinho, o GDK aqui, ó. Vira, vira. Pra no camarote eu tô bebendo à vontade. Pra no camarote eu tô bebendo à vontade. Mas a maquininha... Amigo Léo, GDK, o Maílson tá na área. Bora, Surama. O Leandro Navegante, a primeira dama. Pra no camarote eu tô... Meu amigo Igor Neves, o Campelo. Mas a maquininha... O meu parceiro... Matheus da Sete Esportes tá aqui, ó. DJ Ujo é o brabo. Empresário Guinho. DJ Ujo, o brabo também tá na área. Bora, Ujo. Ele tá na área, tá curtindo a referência. Bora, Dinho Gordo, bota pra endoidar. Bora, Ujo. Dinho Gordo, agora. Pra endoidar. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. Começou. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. Vai, chega. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Pega fogo, DJ Ujo é o brabo, boa. Pegando fogo, a referência tá na área. Aqui é só pressão, eu não quero saber de nada. Dinho e Gordo tão tocando, segura o coração. Os gordos tão na área, então é rock de ladrão. Bora, Dinho e Gordo, tá na hora. E doidando tudo. Dinho lá vai fogo. Responsa é muito forte, mano. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Olha, Mabel, grita, Mabel! Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido. Me dá seu bigolão, Xavier, ele, a Júlia Ferreira. Vai, moleque doido. O mascote, o Thiaguinho do Garoto Red. Moleque doido, vai. Tá todo mundo no camarote 14. Moleque doido, vai, moleque doido. Campista Paulo Vida, Sete Esporte. Vai, moleque doido. Meu amigo Vitor e a BN. E olha com cara. Bora, Raul, estumando, o Leonardo Oliveira. Vocês estão gostando do... O David e o Lourinho do Roqueiro Dominária. Um abraço! É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só... Dá-lhe, Marinho! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Tá na área, tá na área, ai, ai, ui, ui. O Bruninho, o Bruno da Semeira também, o Juninho, o Vandazinha. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Bora, Pimpolho, bora, serve o Gama! Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Agora, mano! Bota, bota. Bota mais uma, bota mais uma, bota mais uma, bota. Bora, Robson, bora, Leleco, bora, Adriano! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. É o Márcio da TF, o Hélio da CL, o gerente Marcelo, o meu parceiro Ney, da 77 tá na área. E aí, meu gerente italiano, bora pra cima, Júnior Valverde, que tá na hora! Tá na hora! Que o gordo Rio de que tá tocando, ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado. Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. E desse amigo Lulinha, no Godzilla, vai sentando. Meu amigo Renan Miranda também da Toca do Leão tá na área. Tonga, MC Lohan tá na área, o DG Boadão, o Jeanzinho, do futsal é a tropa da TF Peso. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Rafael Trindade e a sua irmã, Amanda Sabrina, o Hélio Dart Bridge, Diego GDK agora, Diego! Pensamentos, primos também na área. Um abraço pra vocês aí, ó. Parceiro Rodolfo do Super Meninos. Ele tá na área também, mano, Rodolfo. Passagem na cadeia, tatuagem. Segura a pressão. Nosso amigo Ronald Henrique. Tá na área. Gordidinho, começa o caqueado. Bora, gordidinho, começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com dia. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com dia. E aí, o Zé Expressão? O Dada, o Zezinho. É o David, pô. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela suja. São os homens. Embora de casa e me manda morar na rua. Daquele jeito. E boga! Você me perdeu. O nosso amigo Cléo, gerente da Chute Certo. Meu amigo Robert Bruno da RB Gold Story. Vai pra puta. Obrigado pelo presentão, por Ravizão, moleque. Você foi a melhor coisa que sou. Lão Forte, professora Keila, tá na área. Pariu, nunca mais me liga. Nossa amiga Débora Santos, é isso aí? Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sou. Da... Débora Lopes. Você foi a melhor coisa que sou. E o DB. Aqui, papai. Tá. E vai dançando, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando esse quadril. Minha amiga Ingrid, Yasmin, Alana, Flávia, as meninas da Discord, bora com o Ribeiro. Joga o anzol, joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Só quem tá solteiro, joga, joga o anzol. Fala, Rodrigo do Aço, bora, Sony. Alô, Pãozinho. O camarote pega fogo. 5, 4, 3, 2, 1. Gravações CDs. Vai de impressão, solta aquela do pega-pega. Vai de impressão, solta aquela do pega-pega. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Amigo Jeguinho também, a Natália. O Isaac, amigo Clayuso também, bora Clayuso. É o Clayuso Monteiro, é? Desse jeito, esse tempo. Ele tá na área. Não merece o meu respeito e você sabe que eu te... Elenzinha. E sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma amizade. Amigo Kaique Monteiro também tá na área. A galera que comanda Top Show. Liga cobra. E a primeira dama da Araújo também tá na área. Vou atender. Olha o meu parceiro lá, esse moleque. Esse é gente boa. É amigo Páscoa lá do Gordinho. E aí, como é que é, minha show? Você perdeu. Agora! Eu sou uma criança pra brincar de... E a galera vai dançando as melhores e as principais. Vira mais uma! Meu amigo Ray Black, o cara que faz o visual do Dido Gordo. Bora, Renata Lopes. Meu amigo DB. Juan da Céu, bomba da Equatorial, tá na área. Raul estumando ele. E aí, Raul? Tenho uma história pra te revelar. Um segredo. Nossa amiga Nalana Melo. A Rafaela, Luciano. Atenção, só uma... Luciano Queiroz de Barcarena. E a minha panelinha? Olha quem tá na área. O meu parceiro. Bruninho da Terra. E aí, Bruninho? O bagulho tá doido, bora, falou. E aí, Pitoco do Comércio? Desde na área. Deus aconteceu. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus. Ali mais um, mais um, mais uma. E as meninas das fronteiras. Branca, ela, Iago. O Douglas, o Vitor. Cauã Ribeiro. Olha a Tayla. Meu amigo Adriano, é só a primeira dama, Adriele. Vou baixar o som e eu quero ouvir. Tanta saudade. E aí? Ela não se... O Pedro e a Rafaela. Nem disse a... Bruno da CB. O Alan da GDS. O Drone do Barreiro. E... Tá todo mundo aí, ó. Para... Segura a motora, Vinícius. Trazer ela de volta pra mim. Falou. A referência tem nome, mano. A referência Impressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Quem gosta da primeira dama? Olha a Doida Araújo agora, senhor! Aqui. O gênio do Rafael, você. O Zeca da Joia, aniversário. Da Cris Docinho, bora Cris, bora Cris! Lá do Frango Xavier do Guamá, tá na área. Tá no camarote. O cara aqui deixou o meio. E aí, galera do Rock Doido? O meu amigo Bruno da CB. Olha o Paulo de Meia, a primeira dança. Amigo Ivanzinho da R.A. Boutique. Hoje é aniversário da primeira dama do amigo Renato da R.A. Boutique. E tá só uma festa, alô Renato! Bora pra cima, Silva! Já, já, já, já, já, já. Oh! E vem comigo assim no batidão, no batidão, no batidão. Bora, maninho, detonando, detonando na moral que eu quero ver. Bora, detonando na moral que eu quero ver. Minha amiga Nayara Venturini, a mulher do bronze tá na área. Bora Dedê, bora Deu. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa. E vai, vai, vai. All about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised on the playground of where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some b-ball outside of school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air. Rafael Favacho. E o André, o Xande, tá todo mundo aí, ó. Bruna Raiol, a primeira dama do Campelo. E o Felipe Lopes, ele que vai ser papai. Tá feliz da vida. Jabuti explosão, tá na área, bora, Jabuti. Companhia do bolo. Sua cara e vou ver. Gente, Marcelo, manda pra primeira dama, Jaqueline aí, ó. Não pode chorar. E nunca mais. O Vini da Sky. O Rafa Gol, o Vitinho Mil Grau, o Neto. Pode Rafael Ferreira da TF, tá todo mundo em peso aí, ó. Pode sofrer. O meu amigo Josué da Net. Alô, Josué da Net. O homem que é referência, TV a cabo. Internet, agora sim. Tá Mil Grau. Mil grau, bora que tá mil grau. Mil grau, tá mil grau. Bora que tá mil grau, bora que tá mil grau. Bora que tá mil grau, bora que tá mil grau. Au, meu amigo Léo. E a sua primeira dama. Tá mil grau. Aí, dia de cordeiro. Tá mil grau. Chute da sorte, meu amigo tá aqui, ó. Tá mil grau. E vem, vem, vem. Tá mil grau, tá mil grau. Bora que tá mil grau, bora que tá mil grau. Bora, bolão GDB. Faz o caqueado e fumo baseado. Faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Tá foda, mano. As molecas já estão na fita. As molecas estão na fita. Olha quem chegou. Já estão na... O meu parceiro Guia Vento chegou. Já estão na fita. Bora, Edson. Já o homem da Edia Boutique de Cabetá. Já estão na fita. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Lulinha tá fora, os primos do Croco. Tô fervendo, quer desafiar. Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para. Volta, caixa tá ardendo, vai. Bora, Rafael, bora, Priscila, agora. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Periquita boa, periquita boa, periquita boa, periquita boa, vai se enrolar. Periquita boa, periquita boa, você é o rei da tese, que evento. Vai se enrolar. Peguei o Renan Miranda aí, mano. Vira mais um, e aí, Guatemi? O David Pitbull, Norte Amara. O André Love Make Ubi. O Gringa Pamela. Alô, Reblack. E no Camarote 2, toda a galera que deu moral pro Gordo Brudinho ali, ó. Camarote 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo mundo de cima aí, ó. E dos camarotes de baixo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O Thiaguinho disse o camarote 14 é dele, ó. O bora, bora, Dinho, que o bagulho tá doidão. O Costelinho e a primeira dama. Bora, balsa, bora, abraço. É a CN que tá na área. Bora pra cima, moleque da CN. Também o Luan. Estão na área. Mil grau. E aí, minha chão? Bora, GDS. Amigo Alan. O Alan o também de nada pra Ceará. Todo mundo, bora, Miau! Agora! Bruno da CB, a primeira dama! Não, tô carreira só. Olha o Alaô! O Alaô disse quebrando o protocolo. Tá todo mundo aí! Janildo, Camila, Xavier, do Amar! Olha o Raul dando tese na branca. Bruna Ferreira, assessora da prefeita de Marituba, Patrícia Mendes. Essa é a parada da mistura, funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. E já tá tudo combinado. E a galera aqui não para de ligar. À noite eu... O Leleco, o bebê também, o Robson na área. Quero saber onde falar do que falo do Marajó. E agora? Ela tá a fim de conhecer. Vai! Baby, no badalação ela... Olha a Mabel. Doida pra gritar, né, Mabel? Grita, Mabel! Porque eu te levo pro meu AP. Vem ver, no badalação ela bebê. Teve de pitbull você. Rael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho do amor que eu te... Ei, a primeira dama! É, todos os vaqueiros estão de olho na... A Tamara, né? Mas não adianta chegar junto. Ei, filho das caias! Tá dominado e o significado vou falar. Puxa... Deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, na batida, na batida. Dinho pressão, maninho. A casa tá lotada. E a galera vai cantar isso aqui bem alto. Um, dois, três, quero ouvir. Eu quero ouvir as mulheres mais sinceras de Belém cantando aí, ó. Vocês! Solta a voz! Um, dois, três, já! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você me... O maluquinho também, o Alex! Da família Robson, passo da TF de Bonache agora. Você é Dona Erlen. Meu amigo Arthur da Sky. Bruninho da TF. Equipe T. Bora, Bruninho. Bora, Pedro. Bora, Rafaela. O Vitor BL. Bora, Linha na área. Vamos, mano. Eu entrego ao seu. Bora, Branca. Rafael Trindade, o gordinho também. Amigo Douglas Camisa. Tá na área. Tamires, Queixe Maio, um abraço pra vocês também. E aí, como é que é, Everton? Agora que... O Aizu, o Felipe, te... CDC na área. Iago Bela Mar, você é a Ellen. Olhos... Todo mundo aí. E se sonhei. E foi. Foi com o anjo do amor. Diego GDK, o Léo. GDK tá na área. Foi pena que acabou. Meu amigo Alan Show tá na área, o Alan. Ele e o Renan Miranda. Meu amigo... O Peleleu, ele e a Riquede lá de Bragança. O meu amigo Alan, boca melada. Ele e o Renato. Hoje é aniversário, a primeira dama do Renato. E tá só uma festa aí. Alô, Renato, alô, Dieguinho. Alô, Brasil. Bota no telão na casa de uísque aí, ó. O meu parceiro empresário, Luciano. É a casa de uísque fechado com a referência. Bota no telão, Brasil! E aí? Dinho! Vai de marola que acabar com a meia festa. 17 anos comigo não tem conversa. Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto. Descanso, a bebê, acho que eu vigiando. O Brasil tá proibido de jogar patrocínio no telão. Sou de 18, é guerra, pai, é guerra. Sou de 18, é fresco, cara. Olha quem tá na área, ó. Toda a minha galera lá de Acará. Meu amigo Leno Brau, bora Leno Brau. Eu não tenho conversa. 17 anos comigo não tem conversa. Luciano da Lacarda Whisky. O homem é muito forte. Só dá voadora, né? 17 anos, quando eu vou no tempo velho. E aí, DJ Cabuloso. Bora, Thiaguinho, ganha do Red. Um abraço do Bruninho pra você aí, ó. Sou hit. Conexão RDF, sou Marquinhos. Ô, maravilha. Vai que delícia. Rapidamente ela vai descendo. Lentamente ela vai subindo. Essa novinha no meio do peito. A toda se exibindo. Empurra, empurra lá na teta. Hoje é aniversário da Arima Neves, da Amanda, da Jéssica, da Manu Costa. Parabéns pra vocês, meninas aí, ó. E aí, John John? Na área. Patrick Lobo do Rock Doido, ele ouvindo. O Alan Vitor, todo mundo aí no camarote 1. Falou que eu era Bruna Raiol. Mas eu falei. Amigo Campelo Detran, bora Matheus. E no destino é. E aí? Não, ela ficou surpresa. Spike da internet. Ai, meu Deus, que mal e louco. Ele é novinho e já tem. Diego GDK chegou. 15 anos. Aqui. Tu tem 15 anos e já tem. Olha, eu sei que tu tem. E o bola, me grau o bola. Ah, você vai me dar. Ele é novinho e já tem. Amigo Rua da Selva também da Nabra Rua. Lara Kelly, a Ellen Moreira, o meu amigo Josué da NET, o Jefinho, ele abri a minha puta direita. Magrão Gambis, cadê o Magrão? Bora Magrão, dá o cheio. Amigo Paulo Lima, ele é sua loura. Bora, bora, Paulo Lima. Seu bem, ele quer sair. E aí, loura, amigo assado? O peito é alongado, cabelo ao lado, né? Foi ele quer sair comigo. Olha, Mabel. O peito na cintura, o cabelo Ele é bandido. Nosso amigo Naldo e a Camila Xavier. Bandido. Bora, Rodolfo do Super Menino. Ele é bandido. Amiga fã das Põe na Fita da Nara. Passa o pau na jota dela. Vai, Duda! Separei, porra. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. Vai rolar o concurso do funk, maninho! Tô solteira agora. Já tá valendo o concurso do funk. Tô solteira agora. Amigo DB, DB, DB. Sanara, bora DB. DB da Brazuca. Gente boa. Ele tá na. Aqui. Amiga Jenny, vindo bem, Raíssa, Adriane. Aí. Ariane. Vai, moleque. Andressa, as meninas do Cervinha na área também aqui, ó. Aqui. Só tá na minha casa que hoje vai ter maldade. Empresário Jacaré e a sua primeira da maninha. O Rômulo Leal do Depósito do Imperador. Tô solteiro agora. A M Boutique, DJ Rafael. Agora. Rafael Ferreira. Você tá na você. O Ferreira tá na. Você tá na copa. Pira. Tchim!